que querem, não desista jamais. Tantas promessas, tantas metas, realizações. Tudo aquilo que todos guardamos em nossos corações. Tudo que você quiser poderá conseguir. Siga em frente, nunca pense em desistir. Nunca cruze os braços, nem deixe para amanhã. O que você puder, hoje mesmo construir. Somos o resultado, propriamente direto e claro, de tudo aquilo que fizemos no passado. E o futuro melhor só de nós depende. Mas para isso teremos que encarar o presente de frente. Sua limitação deve ser superada, só assim se sentirá como gente. Grandes personalidades, fortes, marcantes, você já viu. Levam sempre consigo este forte perfil. E a história lembra sempre seus nomes. Grandes homens corajosos que enfrentaram desafios. Steve Biko, Mandela, Luther King são exemplos natos de pessoas que encararam os problemas. Estaremos todos enganados se pensarmos que teremos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre, sem lutar por algo melhor, maior. Então, nada passará de sonho, simplesmente siga em frente. Sabemos que o impulso de ir além está em nós. O maior homem do mundo por nós sofreu, morreu, estava de braços abertos. Quem somos nós para cruzar os braços parados no tempo e simplesmente pensar que está tudo certo? É ironia dizer que sim, estão enganados aqueles que estão acomodados pensando assim. Seu otimismo atrairá pensamentos positivos, e sendo assim então, ignore os negativos. Vá à luta se você quiser ter a honra de alcançar as suas metas e objetivos. Muitas pessoas dirão que você não vai conseguir, mas não se preocupe, pois são essas que não podem subir na vida. E se não tem nada de bom para te dizer, não pode com elas o seu tempo perder. Siga em frente, é tudo que eu tenho pra dizer. Valorize sua vida que você pode vencer. Siga em frente, vai, siga em frente, vai. É, sabemos que o impulso de dali está em nós. Vai, siga em frente, vai. Esse é um dos fatos que nos motiva. Siga em frente, vai, siga em frente, vai. É, sabemos que o impulso de dali está em nós. Jogo, pode crer, irmão. A vida é um grande jogo e você tem essa escolha: ser um jogador ou apenas um torcedor. Dê as cartas agora, nunca tenha medo de nada. Se fracassar, se lembre, foi só a primeira rodada. E então, muitas outras virão, outra situação. E quem sabe, talvez, pode ser a sua vez. Ninguém nasce pedreiro, dentista, sorveteiro. Ninguém nasce competente, ninguém nasce presidente. Vale a pena lutar por algo que você queira ter ou ser. Só você pode saber seu objetivo, eu digo para onde vai. Isso é tudo que te interessa, nunca olhe para trás. Siga em frente ao caminho, siga em frente é a meta. Pra todos que estão parados, pode ser uma direta pra pensar, ouvir, agir em busca dos objetivos que se pode conseguir. Mas siga em frente, siga em frente, vai, siga em frente, vai. É, sabemos que o impulso de ir além está em nós. Vai, siga em frente, vai. Pois é um dos fatos que nos motiva. Siga em frente, vai, siga em frente, vai. É, sabemos que o impulso de ir além está em nós. Vai, siga em frente, vai. Pois é um dos fatos que nos motiva. Sai nós.